decisiva e muito talento. Victor J. 256, 1580 kHz. A Rádio Clube de Ubiação Limitada. AM, 1000 watts de potência no ar. Uma empresa do Grupo AgroSantos.